Marceleza, manda aquele teu tereminha aí, mano. Diretamente do Rio de Janeiro. Manda aí, cara. Marcelo do Rio de Janeiro. E aí, como é que você tá, velho? Tamo aqui na praça. Cachoeira. Primeira cidade independente do Brasil. Cachoeira, cidade heróica. É isso aí, Cachoeira da Bahia. Tamo aí com a gastação do Tim Maia aqui. Tim Maia, que aprontou muito na sua terra aí no Rio de Janeiro, né não, mano? Manda o Teremim aí, manda o Teremim. Manda o Teremim, manda o Teremim aí, mano. Teremim tá vindo do Rio de Janeiro, Teremim aí. Manda aí, Marcelo, do Rio de Janeiro. Niterói, é isso? Você é Niterói ou Rio? Marcelo, pode aumentar aí o volume, cara. Deixa eu ver se eu aumento daqui. É, o meu já tá bom o seu volume aqui. Vou aumentar um pouquinho. Tá ótimo.